Agora, nossa segunda pergunta. Qual o modelo para a comunidade? Eu já falei um pouquinho, né? Falei sobre a Trindade no início. Mas vamos seguir aí. Gênesis 18:1. Eu não vou ler agora, porque eu vou ler mais na frente. Tem um texto em que três homens, né, chegam lá para Abraão, se encontram com ele, e Abraão corre para os receber muito bem. E a partir daí tem um ícone antigo da, que foi feito pelo Rublev, Andrei Rublev, um russo. Normalmente o título que é dado para esse ícone, é o ortodoxo da igreja grega, é a hospitalidade de Abraão. Mas o foco claramente é a Trindade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse ícone mais para frente. A partir justamente de João 17. Então vamos ter um momento agora lendo o texto bíblico. João 17, você pode ler para mim, Marcos? Só para mudar a voz um pouquinho. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que em todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti, para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Okay. Gente, esse texto de João 17 é um texto realmente fundamental. E eu usei esse termo, o ícone da Trindade, nós vamos falar depois dele. No texto de João, a gente percebe que a glória que é dada pelo Pai ao Filho é uma expressão do amor eterno do Pai e do Filho, um amor anterior. E ainda no texto, a glória que é dada pelo Pai ao Filho é a causa da unidade, né? Então ele fala sobre Jesus fala sobre a transmissão da glória que ele recebeu, que faz com que eles sejam um, para que eles sejam um também, como o Pai e o Filho são um. E a glória, quando é comunicada pelo Filho, vai produzir uma unidade semelhante à unidade do Pai e do Filho. Então o que a gente tem aqui é que a igreja é chamada para viver no amor de Deus e reproduzir nos seus relacionamentos o modo trinitário de relacionamento. É o modo de comunhão que há na própria divindade, é para ser reproduzido na igreja. Essa é a ideia de João 17. Aí eu vou citar agora o Ricardo Barbosa. Essa súplica de Jesus por unidade, no contexto da oração sacerdotal, leva-nos a um universo que transcende nossa compreensão. Nessa oração, Jesus coloca-se a si mesmo na sua relação com o Pai como referencial da unidade proposta. Trata-se de um convite para que a relação que o Pai, o Filho e o Espírito Santo gozam entre si seja compartilhada com a igreja. A gente vê a profundidade, a densidade, né, dessa oração. Buscar compreender a Trindade a partir do que ela é, na relação que nutre entre si, constitui a grande tarefa da igreja para redescobrir a sua própria natureza. Quer dizer, a igreja nasce quando Jesus diz para o Pai que essa glória que eles tinham no princípio, né, e que seja dada para que a igreja tenha unidade, como eles têm unidade. Então, quando a igreja busca compreender o que a Trindade significa e viver isso, ela está descobrindo o que ela é, fundamentalmente. Quando Jesus afirma, eu e o Pai somos um, está demonstrando a indivisibilidade da Trindade e a impossibilidade do individualismo autônomo. Por outro lado, ele afirma sua identidade como pessoa, mas também define que essa identidade não existe sem o Pai e o Espírito, que muita gente relaciona com a glória aí, né? Ele afirma a mesma coisa quando diz, quem vê a mim, vê o Pai. É impossível ver o Pai sem ver o Filho ou vice-versa. Então aqui Deus é um Deus em comunhão. E o amor intertrinitário é o que é compartilhado com a gente. Então vamos voltar para o ícone novamente. Pode seguir. O que nós temos aí como amor intertrinitário? Então aqui não é difícil você perceber no ícone que essa figura do meio está um pouquinho elevada, né? Então isso aqui representa o Pai. Os três são iguais, idênticos. O que é diferente é a relação deles, isso é uma característica da teologia dos pais capadócios. E aqui nós temos que o Pai está olhando para quem? O Filho. E você tem que o Espírito está como que abraçando essa relação, né? Então aqui é claramente, essa é a representação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou usar a forma como Agostinho descrevia essa relação. Agostinho falava da Trindade como o amante, o amado e o amor. Quem já ouviu isso? O amante, o amado e o amor. Porque, de fato, a gente fala muito sobre o dom do Espírito, mas quando você lê Atos, Gálatas, você vai ver que o dom do Espírito foi dado para Jesus. Por isso, na tradição cristã, se diz que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Filho é gerado do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Está na teologia cristã histórica. Mas isso está muito claro lá, é que o Espírito é o dom do Pai. Né? E essa glória na linguagem de João, que é algo que já estava com Deus desde o princípio, quando ele deu, né, esse dom. É o que está também no batismo de Jesus, né, que o Pai diz, esse é o meu Filho amado. E o que é que pousa sobre Jesus? O Espírito Santo em forma de pomba. Então é aqui, é o amante, que é o Pai, o Filho amado, e o dom do filho amado, do Pai para o Filho, que é o Espírito. Isso está em Isaías também, em muitos lugares. Por que nós recebemos o Espírito? Porque nós somos colocados em Jesus. Por isso Jesus fala que a gente participa do amor que existe entre o Pai e o Filho. Quer dizer, não é que Deus criou uma forma de amor para a criatura separada. A gente participa do amor que Deus tem lá dentro, né? Isso é uma coisa milagrosa. Então veja, nós temos o amante, que é o Pai, o amado e o amor. Isso é a comunidade trinitária. Essa é a razão porque um está olhando nos olhos do outro ali, no ícone tradicional. E o que a igreja experimenta? A igreja é trazida para dentro disso. Por isso que nós temos essa ideia de união com Cristo de Paulo. Porque o Paulo raciocinou assim, puxa, se Deus deu o próprio Filho dele para morrer por nós e ressuscitar pelos nossos pecados, então, de fato, Deus nos incluiu em Jesus. Deus está nos tratando como ele trata o próprio Jesus. Paulo expressou isso em termos de adoção, em termos de nós sermos co-herdeiros com Cristo. Mas o que realmente acontece é que, de uma forma muito surpreendente, Deus, através de Jesus, nos traz para dentro da comunhão da Trindade. Talvez você pense, não, isso é absurdo. Né? Nós continuamos sendo criaturas, nós vamos cair para uma doutrina de deificação. Mas o fato é que o verbo de Deus, o amado, não é só Deus mais. Ele se tornou homem. Através da sua humanidade, através da encarnação, se torna possível que Deus inclua todos os seres humanos em Jesus. Porque agora o amado de Deus não é só mais o verbo. É o verbo que se fez carne, se fez homem. Então é através dessa participação na humanidade de Jesus que a gente é colocado lá dentro. A gente poderia descrever isso como um gigantesco cósmico ato de hospitalidade. A gente é recebido dentro da casa de Deus. Vocês vejam que Abraão recebeu os três lá dentro, né? Mas na verdade os três é que estavam recebendo Abraão. né, lá dentro da comunidade trinitária. E continua sendo uma criatura através da humanidade de Jesus. Então, o que é a igreja? A igreja tem a responsabilidade de reproduzir, a sua tarefa é reproduzir essa dinâmica comunitária dentro de si mesmo. Isso aí, para finalizar, é o que nós temos na famosa bênção apostólica, né? O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito é a comunhão da Trindade. Por isso ele é sempre relacionado com a comunhão. Por isso que é chamado de amor ou a glória. E o amor vem de Deus, mas se torna graça porque através da encarnação e da obra de Jesus a gente é incluído, né, nesse amor. Então a graça é o dom, é a dádiva concreta. Então o que é o modelo da comunidade? A Trindade é a síntese perfeita de individualidade e coletividade, uma comunidade divina. É, três pessoas distintas, perfeitamente unidas no amor, e a vocação máxima da igreja é viver na comunidade trinitária e, desse modo, ser uma imagem visível da comunidade trinitária. A igreja, a função dela é revelar isso, né, para o mundo. Uma comunidade humana refletindo a comunidade divina, na sua forma de pensar, na forma de relacionar. E esse é o modelo, então, para nós, né? Agora, como que a gente vai realizar isso na prática, com todo esse pecado que tem no mundo, com as nossas fraquezas e limitações? Então, nós temos aí o texto de Abraão, né? Eu citei esse texto, é conhecido em Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão e apareceram ali três homens, né? E muita gente usa isso como uma espécie de representação simbólica da própria Trindade. O que eu quero destacar em Gênesis 18, não vou ler o texto todo, é que Abraão recebe. É a hospitalidade de Abraão que é algo fundamental. É algo fundamental. Depois, né, a gente tem aí em Gênesis 19, um fica com Abraão e os dois anjos descem para Sodoma. E o que eles encontram lá? Exatamente o contrário. A falta de hospitalidade com os estrangeiros. A falta de hospitalidade com os estrangeiros. Isso é fundamental. A gente às vezes não percebe isso, o significado disso na redenção, né? Por exemplo, qual foi o grande pecado do Egito? Do faraó, é que por causa da idolatria, eles escravizaram os seus hóspedes. Essa foi a questão. E quando o povo é libertado do Egito, o que, que Deus fala para o povo? Vocês não vão tratar o estrangeiro igual eles trataram, porque vocês foram peregrinos aonde? Terra estranha. A gente não percebe o quanto esse elemento é fundamental. Esse elemento, a capacidade de receber o outro, o estrangeiro. Isso é fundamental na visão bíblica das coisas. Então vejam, Abraão, eu não vou ler o texto todo agora, Abraão foi acolhido pela hospitalidade divina, né, isso é aliança, praticou hospitalidade com Deus, pediu a Deus hospitalidade com os habitantes de Sodoma e Gomorra, mas eles não foram hospitaleiros com Deus. Então agora sim, nós vamos ler Romanos 14. Mais devagar. Romanos 14:1. Acolhei ao que é débil na fé. Acolhei o que é débil na fé. Esse é um termo crítico. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, pois Deus o acolheu. A linguagem de Paulo aqui é toda de hospitalidade, né? De quem abre mais para o outro, né? Quem se abre e recebe o outro. Essa é a questão. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Veja que coisa interessante. Qual é a base para eu receber o outro? Na verdade, entre mim e o outro está o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor. Como o Bonhoeffer diz, né, em Vida em Comunhão. Jesus não faz só mediação entre mim e Deus, ele faz mediação entre eu e o meu próximo. Né? Quer dizer, na medida que eu reconheço que o soberano sobre a vida do outro não sou eu, é o Senhor, eu vou ser habilitado a reconhecê-lo de uma outra forma. Quer dizer, para ver esse acolhimento, eu tenho que reconhecer a soberania do outro, da esfera do outro, o espaço do outro, tenho que reconhecer isso. Ele pode ser diferente, ele tem o Senhor lá, e eu tenho que aprender a lidar com isso. É, então, a gente vê que a soberania de Jesus está no centro. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. O que a gente faz para acolher o outro? A gente chega num acordo em todos os pontos? Não. A gente tem que aprender a reconhecer que o outro tem uma individualidade. Então ele pode ter opiniões diferentes de mim em muitas coisas. É claro que não pode ser em tudo, né? Não é diversidade absoluta. Tem que ser diversidade na unidade. Tem que ter pontos fundamentais de concordância? Tem. Mas a gente tem que aprender a entender que mesmo quando a gente concorda sobre 4 ou 5 pontos, normalmente nós temos pequenas diferenças de interpretação até nesses 4 ou 5 pontos. Então nós temos que lidar com a diversidade. Verso 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si. Então existe a individualidade, mas não é absoluta. Não é também, eu tenho minhas ideias, não quero saber de você. Não. Ninguém, nós somos do Senhor, né, e temos que aprender a conviver. Verso 22, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. O que a gente percebe aí? Que há um jogo complexo. Isso está aqui mesmo. Verso 22. Há um jogo complexo aqui de você receber o outro, mas você não tem que ser igual ao outro. Você tem que aprender a respeitar a diferença do outro e ter a sua própria posição. Sua própria opinião. Então a gente percebe que em todo esse texto em que Paulo está lidando com a divisão sobre comidas, né, na igreja de Roma, ele está tentando ajudar o pessoal a lidar com isso. Não é suprimir a diversidade para chegar à unidade. Não é coletivismo. Nem reforçar a diversidade e a coletividade que se exploda. A gente tem que aprender o quê? Acolher. Hospitalidade é um ato de criação de comunidade. Romanos 15. Isso ajuda a gente a entender a base teológica de Paulo para isso. Você pode ler para nós, Marcos? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, gente, esse acolhimento a imitação de Jesus é isso. É essa hospitalidade que não é só abrir a casa, né? Você abrir o coração para o outro que é diferente de você. Isso está no centro do que Jesus veio fazer. É só ver a história de Jesus, né? Jesus chegava e recebia o quê? Comia com os publicanos, pecadores, aceitava que não era aceito. Claro que ele não comia e deixava de ensinar o que essas pessoas tinham que consertar na vida delas. A questão é que ele criava formas de vida comunitária como meio de trazer essas pessoas para a salvação. Não era através do isolamento, né? Da ruptura. É através da recepção, da abertura para o outro, da comunidade. A nossa salvação é descrita aqui como um grande ato de hospitalidade, né? Nós fomos acolhidos por Deus, isso é que glorifica a Deus, né? Através de Jesus, e nós temos então que acolher os outros. Isso é fundamental. É disso que Jesus estava falando lá em em João 17. É esse acolhimento. Então, agora, como é que Jesus acolheu o outro? O que ele precisou fazer para fazer isso? Para realizar isso? Cruz. Então aí a gente entende o lugar da cruz, né? A cruz é uma manifestação histórica do que há dentro da Trindade, que é essa doação do Pai para o Filho. Quando eles decidem fazer isso com os pecadores, o amor intertrinitário se transforma na cruz. Então ela é numa outra coisa que foi introduzida. Ela é a continuação daquilo que Deus é no trato com o homem pecador. É justamente isso. E é um grande ato de hospitalidade. Para haver hospitalidade, a gente sabe disso. Você precisa aprender a sofrer. Você precisa aprender a lidar com o diferente, a ter tolerância, né? A criar espaço, a respeitar o outro, respeitar o espaço do outro, mas ao mesmo tempo ter coragem de confrontar o que não está certo. Aí você tem que abrir os braços, né? Você tem que abrir os braços. Eu sempre lembro do Cristo Redentor, né? Que apesar de as pessoas muitas vezes não entenderem o significado realmente existencial disso, o Cristo Redentor está ali de braços abertos, mas ele está só sem a cruz, né? Mas ele abriu os braços, foi na cruz, né? Exatamente na cruz. Então, acolhimento, nós temos a individualidade, envolve ter um centro pessoal. Cada um tem uma opinião definida, está lá em Romanos 14. A fé que tens, tenha para ti mesmo diante de Deus. Tem um espaço de soberania individual. Mas existe coletividade, que você ser parte de um todo. Ninguém vive para si mesmo. Ou Deus os acolheu em Cristo. Então, para você ser uma pessoa, você precisou de um ato de acolhimento divino. E você precisou de outro. Você precisou de uma família, de amigos, de gente que te recebeu e te ajudou a ter um eu. Agora, para haver realmente comunhão dos semelhantes, o que você tem que fazer? Vejam, receber é o que é fraco. Cristo não agradou a si mesmo. Acolhei-vos uns aos outros. Então, o instrumento da comunidade é a cruz. O instrumento da comunidade é a cruz. A cruz, a hospitalidade verdadeira, é uma materialização temporal disso. Né? De você oferecer algo que você tem. E está disposto a receber o outro, mesmo que você saiba que ele tem coisas erradas na vida dele, complicadas. Você não pode destruir sua individualidade no processo. Sem dúvida. O Paulo foi claro a respeito. Mas se você preserva tanto a sua individualidade que você não se permite nenhum tipo de sofrimento, então isso é uma distorção. É necessário ter a cruz. Então, gente, a hospitalidade é o que vai criar comunidade, né? Esse slide a gente vai resumir o ponto. A redenção de Cristo é um grande ato de hospitalidade. A igreja é chamada a reproduzir essa hospitalidade por meio da cruz. Então, qual é a base da nossa hospitalidade com o outro? É o ato supremo da hospitalidade divina. Essa é a base. E isso é o que vai criar a comunidade. Claro que para você receber o outro, né, como o caso de Adão, para receber a mulher, tinha que ter um eu, né? Então, você precisa ter um eu. Mas, por outro lado, se você não for recebido numa comunidade, tratado lá, você não vai ter um eu também. Né? Então, nunca dá para você ter um primeiro, né? A individualidade primeiro ou a comunidade primeiro. Os dois sempre vão desenvolver juntos. Hospitalidade cria comunidade porque vai promover a comunidade, a coletividade, sem reprimir individualidade. Então ela torna possível gerar uma imagem visível da Trindade. Gente, eu não estou dizendo que existem falhas nisso aí, que não é difícil, que a gente não vai fazer tudo errado, né? A questão não é essa. Nós é que já fomos recebidos, e isso é real, em uma comunidade, que é o nosso relacionamento com Jesus, com o Pai, do jeito que a gente é. A gente não pode pensar assim, cadê a comunidade? Quando é que a comunidade vai começar? Não, a comunidade começou. Né? Jesus não era só Deus, Jesus era homem. Jesus é um ser humano que realmente realizou isso na história. Então a questão não é, será que é possível? Será que é real o amor verdadeiro, a comunidade verdadeira? Não, essa questão é uma falsa questão. Jesus não é uma historinha com finalidade moral. Jesus é uma pessoa humana que viveu e fez isso que a gente tem dificuldade de fazer. Então nós não estamos falando de uma história teórica, hipotética. Nós estamos falando de algo real que foi iniciado na história e que a gente está respondendo de formas melhores ou piores a essa realidade, que é a comunidade que foi iniciada por Jesus. Então, hospitalidade divina, eu acho que é o centro para nós compreendermos a comunidade. Né? Nós temos o Pai, que é a fonte do amor, o Filho é a dádiva do amor, o Espírito é a participação no amor. E tomar a cruz é doar voluntariamente a vida ao outro, para criar essa comunidade divina, né? Como espelho da comunidade humana, como espelho da comunidade divina. Então, para concluir, gente, as três perguntas. Quão importante seria a comunidade? Em primeiro lugar, acima de tudo, para nós sermos pessoas completas, a gente precisa de comunidade, não tem jeito. Não existe pessoa só. Você não vai achar o seu eu verdadeiro, saindo por uma peregrinação, isolado de todo mundo. Eu não estou dizendo que não existe um momento para isso, mas isso não é suficiente, isso é metade do trabalho. Depois você fizer uma peregrinação até lá, Santiago de Compostela, para achar o seu eu, você tem que voltar e viver numa comunidade. Ou você pode fazer uma peregrinação em comunidade, não vou dizer nem que você não possa, mas tem que ter a comunidade. Segundo, qual é o modelo? O modelo é a Trindade. O segundo é isso, a Trindade é o modelo para nós, é a hospitalidade divina, né? E a chave para a comunidade, na prática, é tomar a cruz no exercício da hospitalidade. Sadia, respeitando a individualidade do outro e tudo mais, mas isso é fundamental. Na igreja a gente tem que receber uns aos outros e a igreja precisa aprender a receber quem vem. Esse é o grande desafio para nós. E, então, assim, em termos do título, né, o título da nossa palestra foi Individualidade, Comunidade e a Trindade. Gente, para focalizar isso, não há individualidade real sem comunidade. Mas uma comunidade verdadeira não vai destruir a sua individualidade. E para a gente viver isso, a gente precisa se aproximar do Deus Trino, que fez isso em primeiro lugar com a gente. Amém? Então, eu sei que o tempo para as perguntas ficou bem curtinho, mas a gente atrasou um pouco para começar. Então, eu acho que a gente tem aí uns 15 minutos, ou talvez... não 15, talvez uns 10 minutos. Então, alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Joyce? Uma das coisas que a gente viu na Inglaterra, né, é essa coisa de respeitar a opinião do outro. Uhum. Né? E uma das minhas dificuldades com o latino, com os latinos, eu me incluo nisso, né, é não só respeitar a opinião do outro, mas como saber ouvir a opinião do outro. Então, para mim, um dos períodos de abrir Brasil é essa mesa de discussão, né? Que é quando o latino tem a mania de quando eu não concordo, eu parei de ouvir. É. Né? Ou então eu estou tentando te convencer da minha opinião. Né? Você está diferente de mim, não, você tem que pensar igual a mim, então eu vou te convencer por que você está errado e aonde você está errado. De um lado, me alegra e me dá esperança essa coisa da comunidade, porque realmente eu não consigo entender a igreja sem toda essa sua fala sintonizada e palpável no nosso dia a dia. Por um outro lado, essa nossa mania de querer uniformizar todo mundo e dessa ditadura quase transvestida de evangelismo, nos causa cada dia mais dor e cada dia mais refugiados na fé. Né? Como é que a gente esboça uma mudança? Olha, eu não vou dizer para você que não exista um lugar para tentar convencer o outro. Eu acho que o que a gente precisa aprender, e isso foi bom para mim, que no Labri se torna uma disciplina. É uma disciplina. É que você não pode entrar numa discussão para convencer o outro antes de você saber exatamente o que o outro pensa. Tem que ser um contexto de diálogo real. De diálogo. Tem que existir um diálogo real. Dentro desse contexto de diálogo, se você reconhece que o outro está errado, você realmente pensa isso, você pode sim tentar convencer. O Schaefer fazia muito isso. Mas ele não fazia isso sem primeiro ouvir muito bem o que o outro estava dizendo. E isso é uma coisa que a gente falha muito. Eu não esqueço, eu tenho um testemunho aqui, eu não esqueço, há muitos anos estava eu com meu irmão no restaurante lá da Federal, a gente encontrou com um amigo dele e eu já tinha percebido um amigo dele tinha umas ideias marxistas e tal. Estava muito dizendo. Aí a gente entrou numa discussão e eu comecei a tentar provar para ele que o marxismo estava errado, tudo, e foi um negócio ficou quente, sabe? E no final da discussão ele comentou que ele, mais pro finalzinho, que ele nem tinha perguntado, ele nem tinha comentado que ele era marxista, né? Como é que eu já cheguei com isso? Mas aí depois que a gente saiu, eu lembro que o meu irmão, o Juninho, virou, só falou assim: a gente podia ter pelo menos ouvido ele. Aquilo acabou comigo, né? Mas foi o primeiro choque real que eu tive na vida a respeito disso. Acho que foi em 94 isso. Mas foi um choque violento. Eu não estou dizendo assim que em certos momentos a gente não precisa de entrar num debate forte. A gente vê que Jesus faz isso, os profetas, Paulo, às vezes ele entrava duro. Em certas situações você tem que entrar duro. Mas Se você está sempre fazendo isso e não existe um espaço na sua vida disciplinado em que você senta e ouve essa outro, na verdade, aí não dá. Ela vem primeiro. Então, você está certo. Eu acho que isso é um dos grandes desafios que a gente tem. E eu diria mais, em outros níveis a gente tem tendência de invadir muito a vida do outro. E às vezes a gente não sabe, o outro fica irritado, também não sabe por que está irritado. Daqui a pouco começa a não gostar da sua cara. E às vezes é porque limites naturais foram transgredidos. Né? Você vê só, o rinoceronte precisa de 1 quilômetro de distância, né? De outro rinoceronte. Não vou dizer que a gente vai ficar 1 quilômetro de distância um do outro. Mas todo mundo precisa do seu. E algumas pessoas, às vezes, precisam de mais espaço, porque elas estão feridas, e a gente tem que aprender a administrar. A pergunta é, bom, eu penso que talvez essa ideia de comunidade, para ela ser restaurada, precisa de uma restauração também, a ideia de educação. Porque a gente percebe que a ideia original de educação se dá por meio do diálogo, né? Aí, como que você pensa que se daria isso? Você acha que tem uma ligação essa necessidade de uma restauração mesmo, quanto ao que é educação e como se dá, né, esse processo educacional, para então ter uma ideia de do que é uma comunidade mesmo? Olha, eu acho que a comunidade é pedagógica de muitas formas, né? Não é que você precise de uma coisa exatamente para ter a outra, mas que você, o contexto, o ambiente, tem uma educadora que influenciou muito a Susan Schaefer, a Charlotte Mason, ela fala sobre isso, que o ambiente é um elemento integral da educação, o ambiente que você dá para a criança. Eu diria que as escolas precisariam ser comunidades, isso é fundamental, ou elas têm que viver em contato com a experiência comunitária. Eu acho que é a coisa mais importante, isso teria que afetar a organização do espaço físico, essa questão do diálogo do professor com o aluno. Eu não vou dizer isso para a universidade necessariamente, para a faculdade, mas para a educação de crianças isso precisava acontecer. O mero fato das nossas escolas terem pouco interesse com a situação familiar dos estudantes já é um sinal de um desvio fundamental, né? Porque o que acontece é que não dá para controlar tudo no processo pedagógico. Um problema da cultura técnica que a gente tem, que é a cultura do controle técnico, é um resultado da ideologia do progresso no Ocidente, é esse desejo de controlar o processo educacional também, como um todo. E isso está na psicologia também, por exemplo, quando as pessoas acham que elas podem criar uma técnica para fazer uma intervenção direta e curar a pessoa. Uma coisa interessante que a gente descobriu no Labri é que muita gente é curada, não é porque existe uma grande técnica ou experiência em tratamento psicológico. Muita gente melhora e é curada simplesmente porque ela vive numa comunidade sadia. Simplesmente por isso. Isso é o lado ecológico, né? Vamos pensar em termos de ecologia. Depois que você destrói um ecossistema, você não vai reconstruir artificialmente, através de regras e intervenções diretas. Então isso é um problema do pensamento educacional. É de querer criar uma técnica para educar. Não tem jeito, você tem que criar uma situação humana real, sadia para educar. Técnica nenhuma pode substituir isso. Elas podem ajudar isso, mas substituir não. Depois que você destruir um ecossistema, você não vai refazer isso na base de cálculo e contratando biólogo e ecologista para refazer a mata. Acabou, você perdeu diversidade biológica, você perdeu um monte de coisa. Então eu acho que o maior desafio, um dos maiores desafios para o pensamento educacional é ele descobrir a sua relatividade em relação à experiência humana real. A minha pergunta é a seguinte, tem dois conceitos que o Martin Buber desenvolveu, que é, existe coletividade, existe individualidade. Um indivíduo só se torna pessoa na medida em que a coletividade se torna comunidade. Que só a comunidade transforma um indivíduo em pessoa. Lembrando que pessoa, para Martin Buber, só existe no diálogo, com outra pessoa para ser pessoa. E uma coletividade, por sua vez, só se torna comunidade quando há pessoas. E o que a gente vê é que do mundo antigo emerge de uma série de civilizações profundamente assim, tão comunitaristas que coletivistas, né, sem uma noção de individualidade, de idiosincrasia, né, e tal. Isso é mudado no Ocidente justamente por uma ideia judaico-cristã de indivíduo, de uma unidade, mas que está integrada em uma comunidade. E o Moço, que é um antropólogo, ele fala, ó, o que a gente tem? Um dos problemas da falta de solidariedade e uma série de problemas que a gente tem hoje na modernidade é porque a gente completou um ciclo de coletivismo para uma ideia de pessoa, mas que na modernidade culminou com a ideia de indivíduo. A gente deixa de ter nome, a gente deixa de ter uma ligação familiar, uma ligação comunitária, e passa a ser cada vez mais radicalmente indivíduo, tanto que a gente cada vez mais deixa de ser um nome para ser um número. A identidade, o CPF, e essa coisa toda. E é curioso que isso coincide com o surgimento das patologias psíquicas. Surge a necessidade, como você estava falando, de uma psicanálise, porque começa a surgir uma série de patologias psíquicas no século XVIII, XIX para frente. O que eu estou querendo dizer? Eu vi essa introdução e falei o quê? Como que é importante a restauração da ideia de Imago Dei para a noção de comunidade, ela também é central para a ideia de pessoa. Só é possível uma restauração da comunidade com a restauração da ideia de pessoa. Certo. Certo. Não cura o indivíduo transformando ele em pessoa, a gente não cura as coletividades se tornando... O problema é que as duas coisas têm que ser feitas ao mesmo tempo. Porque você não tem um primeiro e o outro depois. É necessário desenvolver as duas coisas simultaneamente. Mas você está certo. Qual foi o problema do Ocidente? É que ele descobriu o indivíduo, mas não sujeitou o senhorio de Jesus. Então, para organizar a sociedade dos indivíduos, se elegeu o Estado nacional como fonte de organização social e comunitária. E aí você tem uma legislação para ajustar o relacionamento dos indivíduos e começa a destruir as outras experiências comunitárias e relativizar família, igreja, associações menores. Então, há um desenvolvimento político que leva a nossa sociedade. E cada vez mais o Estado cria leis em que ele tenta resolver esses problemas do individualismo. Individualismo e a tentação de um Estado cada vez mais forte são irmãos. Você aprofunda, você exagera desse lado, você aprofunda a corrupção nesse nível do individualismo, aí você vai criando aquela selva que o Hobbes falou que você vai precisar de um Estado para resolver. Quer dizer, se você cria a selva e diz, aqui está a solução, o Estado. Que é uma grande mentira. Ele é um agente organizador que, na verdade, provoca a situação para ele organizar. Quer dizer, é uma falsidade e um mecanismo de engano fabuloso. Quer dizer, toda... Por isso, eu custei entender, mas é por isso que eu não esqueço uma declaração que o Andrew fez da primeira vez que ele veio aqui. A coisa mais subversiva em termos políticos que os cristãos podem fazer é criar comunidades reais. Mais do que qualquer construção de ideologia política é isso. Claro que eu acho que a gente tem que ter um pensamento político cristão e tal, mas a prática nossa fundamental tinha que ser essa. É a gente mostrar para o Estado que ele não é Deus. E, pois é, e o mais interessante que as pessoas têm essa demanda pelo Estado. Porque toda vez que acontece alguma coisa que tem que ser solucionada nesse âmbito, aí a primeira coisa que o pessoal olha para o Estado nesse sentido, ele é que é o ídolo, né? Porque até nós, como cristãos, vamos pensar, não, mas como é que nós vamos fazer isso, então, em termos de Estado? Sempre assim. Tem a questão do mercado também, que não deu para a gente entrar aqui, mas só para deixar essa interrogação, ele é parte do problema. Só uma coisa rapidinho que interessante, como é que a ideia de Estado, de Leviatã, é exatamente uma distorção da ideia de corpo, que é o veículo de inclusão... O corpo político. Da comunidade. Trinitariana. Agora, gente, isso aí a gente pode conversar em outro momento. Isso se aplica à questão da família também. Para haver uma família sadia, tem que ter a individualidade do outro, a individualidade do outro lá, né? Para ter uma igreja sadia, você precisa disso, né? Se você tem igreja muito individualista ou muito centralizada, isso é problemático. Então, aí fica para vocês pensarem, porque nós já temos que encerrar. Já foi dado o aviso ali duas vezes. E nós vamos ter o nosso chazinho. Ok, gente? Ok, Guilherme, só uma